no teu pé do ouvido está vindo ponto de esquerda, que trabalha com a polaridade negativa, é porque quem trabalha na polaridade positiva está dando permissão. Uhum. Então tem algum motivo para tu estar cantando. Agora, para tu abrir a boca e cantar, aí tu tem que pedir permissão. Porque se tu chama uma coisa, tu é responsável por ela. Mas alguém de assistir o senhor, por exemplo, e o senhor faz esses ruídos e ela fica com medo. Aí ela vai ficar com medo de continuar assistindo. Não precisa ter medo, né? Pra que ter medo? Esses ruídos simplesmente é um processo de transmutação que eu tô fazendo com os desencarnados que estão nessas pontas. Primeira coisa, não tem que estar fazendo filtrador, você tem que entender o que você é. Tem pessoa que nasce com uns instintos ruim. Se nasceu é porque tem alguma missão com aquele instinto, então banda pra fazer coisa boa com aquilo dali. Tem muito filho da corrente aqui da casa que não serve pra estar sentado sendo curador não. Eles estão aqui pra pegar carga. Então eles ficam lá pegando as cargas até que eles aprendam o que tem que aprender pra sentar pra ser curador. Como tem filho que é curador que não consegue pegar carga. É você se colocar no seu canto. Nossa. O eixo de lei é o que segue as ordens. Vai se entendendo. Tem um trabalho de resgate. Tem um trabalho de transmutação. Os que não são da lei usa os conhecimentos para benefício do cavalo, para benefício próprio dentro do astral inferior. Lá no eixo. Como vai, seu bolso? Salve seu sete catacumba! Salve sua banda! Salve seu sete catacumba! Isso é uma satisfação falar com você, viu? Me mandaram me falar com o som setor aqui. É? Onde o senhor tava, senhor sete? Eu? É. Tava lá. Nos panos embaixo, açoitando umas coisas. Sim, senhor. Que a nega tinha mandado pra mim. É? É. Claro que sim. O que é Exu pro senhor? Exu sou eu. O que Exu faz? Eu posso dizer o que eu faço. O que eu faço é limpar a dor. Eu limpo, descarrego. Eu curo. Curo as coisas mais pesada que estão no corpo das pessoas. Nossa. Graças a Deus. Eu uso outro copo que esse eu não pego muito bem. Deixa eu tomar isso aqui, que eu tô bom. Faço, tomando. Sim. Seu Exu, existe a crença de que Exu e água não combinam. Mas de quê? Não sei também, é uma crença. Inclusive eu aprendi isso aqui no Nordeste. Então, como é que é isso? Não pode nem tomar água na presença de Exu, quanto mais Exu tomar água. É fato, com alguns é assim, ou o senhor acha que não tem isso? Olha esse cavalo. Tem uma coisa que tem que se fazer, entendedor. Em cada canto tem sua forma de trabalhar. Tem uns cantos que pode umas coisas, tem uns cantos que não pode outra coisa. Mas isso depende da egrégora do local e depende também do cavalo. Eu esqueci de avisar o senhor que ele está com o pano da... Não sei se é o pano da Pombogira ou tanto faz. É de esquerda. É de esquerda? É. Pronto. Que banda a coroa dele pro outro lado. É isso que quer dizer? O torso é. O torso ele trabalha nisso. O que é o torso? É o pano que se amarra na cabeça para estar ou defendendo o ori dentro de um trabalho, ou mandando para outro lado, e se tiver no pescoço é para estar puxando para além. Nossa. O seu sete, o que, que quer dizer, o que o sete representa para o senhor e no seu nome? Tem a ver com magia matemática. Como? É um número cabalístico, que tem várias junções e vários códigos que me dão acesso a abrir certos portais dimensionais para vários reinos diferentes de Exu. Cita dois reinos diferentes de Exu. Eu trabalho no reino da Calunga Pequena e há muito caminho para o reino da Lira ou do Inferno. Tá certo. Tem, o senhor pode dizer quais são os outros reinos? Deixa ver. Esse caboclo sabe aqui. Chamar o caboclo de cura do moço. Olha. Tem o reino da encruzilhada, que é o chefe dessa banda, que é seu sétimo encruzilhado. Tem o reino da mata. Tem o reino das águas. Tem o reino do cruzeiro. Tem o reino das almas. Calunga pequena. E o Dali, que nós chamamos de reino do inferno. Pronto. Por que que a sua mão fica assim de gancho? Porque aqui só tem os ossos. Ah. O senhor, na forma espiritual do senhor, é um esqueleto? Não. Essa banda de esqueleto já vai mais buscar a vida. É. Eu sou um ser que se apresenta como uma matéria que esteja num processo de podridão. Metade carne, metade esqueleto. Nossa. E é porque o senhor ficou travado nela ou o senhor se prefere se apresentar assim? Não. Quando me apresento, normalmente sou um osso formoso, mas me apresento assim porque é a zona que eu trabalho. Seria com o propósito de botar medo nos outros? Não. Porque eu trabalho muito no aspecto de decantação. Se eu tenho que decantar um corpo ou trabalhar um espírito para que ele entenda que está desligado daquilo, então eu tenho que me apresentar naquilo que ele se percebe. Ah. Como é que é essa coisa de envolver alguém como se houvesse engolido aquela pessoa? Quer saber meu trabalho de ações? Sim. Bem, bora saber. Olha, tem espírito que é muito negativado e que se acha sabedor de muita coisa. Quando esses espíritos estão atrapalhando meu processo, com quem eu tenho que trabalhar, é que na maioria das vezes eu faço o desmanche no cemitério. O que é que eu faço? Horas eu faço. Chamo os cão do inferno e mando pegar isto aqui. Aí eu boto eles dentro daqui, ó. Nessa esfera energética do meu corpo. Só que pra eles estão mentalmente condicionado dentro de mim, mas simplesmente eles estão presos a mim por uma corrente psíquica. Tá fazendo entendedor? Sim. E dentro dessa corrente psíquica, eu trabalho que tem que trabalhar neles, ou para eles evoluir, virar legionário meu, ou então soltar bem longe daquela pessoa que eles estavam fazendo perseguidor. Nossa, por que bem longe? Para que dê bastante trabalho para ele chegar de novo para aquela pessoa, porque tem vezes que a pessoa é burra o suficiente que no outro dia já está fazendo merda para trazer de novo. Aí eu boto longe para ver se demora mais. Caramba. Há pessoas que não conseguem se conectar pela energia e a distância para elas no mundo espiritual custa igual custaria se tivesse encarnada? Não entendi isso, moço. Há pessoas no mundo espiritual que não conseguem se conectar com o destino, com o objeto que querem, pela força da atenção, da energia, da vontade, e que uma distância custa para ela cruzar como custaria se ela tivesse encarnada? Não, no mundo espiritual é bem mais rápido. É rápido, mas custa porque ela ainda tem aquela distância para... Depende. O que é que tu tá falando de distância? Esse que o senhor deixou longe. É, mas quando eu digo que deixei longe, eu posso deixar até do lado da pessoa. Mas eu faço todo um processo. Pronto. Dentro do que eu governo, da magia de portal, que pra ele chegar na pessoa, ele vai ter que passar por um bocado de canto. Entendi. Porque eu sou sete catatumba, então eu jogo eles na catatumba e enterro. Ah. Eu faço um buraco e jogo eles dentro. Aí como eles vão sair, é problema deles. O senhor tem os seus métodos próprios de ensinar os espíritos ou o senhor tem que seguir uma cartilha? Quando eu era legionário eu tinha que seguir, mas quando eu virei chefe de linha, aí eu pude colocar um jeitinho meu. É? Como é que é esse jeitinho do senhor? É no açoite. Entendi, claro. Uau. Senhor Exu, o senhor já foi castigado? Já, senhor Exu. Como é que é o castigo de Exu? Depende. Quando eu era legionário, tinha arrancado meu escudo. Deixar de pendurado. Até eu aprender a seguir a lei. Claro que sim. E o senhor chorava? Não. O senhor sentia ódio? Sentia, parecia um porco na hora do abate. E é difícil porque o senhor não pode fazer, não podia fazer nada. Até que eu abaixasse minha cabeça e aceitasse a lei. Às vezes as pessoas perguntam se em casa elas começarem a ouvir algum ponto de Exu ou algum ponto de Exu de Quimbanda, elas correm o risco de desse tipo de energia ir no portão da casa dela bater. Olha, se no teu pé do ouvido tá vindo ponto de esquerda, que trabalha com a polaridade negativa, é porque quem trabalha na polaridade positiva tá dando permissão. Aham. Então tem algum motivo pra tu tá cantando. Agora, pra tu abrir a boca e cantar, aí tu tem que pedir permissão. Não. Porque se tu chama uma coisa, tu é responsável por ela. Mas alguém de assistir o senhor, por exemplo, e o senhor faz esses ruídos e ela fica com medo. Ah. Aí ela vai ficar com medo e continuar assistindo. Não precisa ter medo, né? Pra que ter medo? Esses ruídos simplesmente é um processo de transmutação que eu tô fazendo com os desencarnados que estão nessas pontas. Aqui pra essa casa, que tipo de serviço o senhor presta? Eu abro todas as giras que são abertas para o povo. Eu abro a gira para quê? Porque Exu que trabalha na Calunga Pequena é Doutor Nachá. Nós trabalhamos por cima da cura. Por quê? Porque nós curamos aquilo que está ficando podre. Então eu abro o serviço e vou lá para a Calunga Pequena, que a casa tem firma, e fico esperando lá o que mandam para mim para me transmutar. Muito bem. Perguntar para o senhor uma coisa. Seus sete catacumbas, como o ser recebe, compreende e vive a lei? A nega não vai deixar ter essa resposta nessa casa, não. Tu vai ter que encontrar em outra. Ah lá. Você vai ter que encontrar em outra, que são parceiras da nega. Olha. O senhor é um Exu de lei? Sou. O que define um Exu como Exu de lei? E o que é aquele que não é de lei? O Exu de lei é o que segue as ordens. Uhum. Faz entender, então, tem um trabalho de resgate, tem um trabalho de transmutação. Os que não são da lei usam os conhecimentos para benefício do cavalo, para benefício próprio dentro do astral inferior. Certo. O que faz, o que cria afinidade de um médium para com um espírito que se diz Exu, mas não é um trabalhador das ordens da luz? Depende. Tem vezes que começa a afinidade para que tanto o cavalo quanto o desencarnado cresça junto e viram os dois de lei. E tem algumas vezes que o encarnado é obsessor do desencarnado ou desencarnado é obsessor do encarnado. Aí torna-se um ciclo novamente de tramas que geram coisas negativadas. Claro que sim. Seu Exu, quem é o seu maior inimigo? Eu mesmo. Como assim? Porque como Exu, eu vivo numa zona muito próxima de vocês. E eu sempre tenho que estar trabalhando o meu mental para não cair nessa zona e nessas energias que vocês se alimentam. Então nós sempre temos que estar firmando e se limpando nos nossos reinos, no nosso mistério, no nosso assentamento. Claro que sim. Seus sete catacumbas, quando o senhor diz eu tenho que estar trabalhando constantemente o meu mental. O que deve-se compreender disso? A mente sempre tem que estar alerta. Sempre antes de fazer qualquer coisa tem que perguntar o porquê. De onde vem aquilo, pra que vai fazer aquilo, se tem sustentação pra estar fazendo aquilo, porque se não tiver da merda, aí vai tudo pra puta que pariu. Se não tiver sustentação pra estar fazendo. Vai dar merda e vão tudo pra puta que pariu. Dá M e vão tudo. Nossa! Dá um exemplo de um caso onde deu M e foi tudo pra PQP. Eu acho que a véia já falou, mas vou falar de. Dá um outro isso, um novo. Oi. Por exemplo, fica melhor o caso. Algumas vezes tem consulente ou tem filho que nós diz pra fazer uma coisa. Tu faz isso. Tu não faz isso porque tu ainda não tem condição de sustentar e muito menos o eixo que tá nas tuas costas. Aí o que é que acontece? O filho não faz aquilo, vai tentar trabalhar com um elemento que não pode, vai tentar arriscar o que não pode arriscar, vai tentar evocar o que não pode evocar, aí quando vem, vem banhado de merda, de energia negativada, porque o eixo que tá com ele, que é de lei, não vai entrar nessa zorra e nessa baixaria energética. Nessa zorra? Nessa baixaria energética. Nessa baixaria energética. Baixaria energética, porque tem hora que parece mais um puteiro de tanta coisa que entra e sai. E olha que eu sabia o que era um ponteiro quando ele cana. Vivia dentro. Certo. Nossa. Uau. Tudo bem. Como a pessoa se treina pra filtrar só o que é ruim pra fora e deixar o que é bom pra dentro? Primeira coisa, não tem que estar fazendo filtrador, você tem que entender o que você é. Tem pessoa que nasce com os instintos ruim. Se nasceu é porque tem alguma missão com aquele instinto. Então, banda pra fazer coisa boa com aquilo dali. Tem muito filho da corrente aqui da casa que não serve pra estar sentado sendo curador, não. Eles estão aqui pra pegar carga. Então, eles ficam lá pegando as cargas até que eles aprendam que tem que aprender pra sentar pra ser curador. Como tem filho que é curador que não consegue pegar carga. É você se colocar no seu canto. Nossa. Olha que sim. O senhor tem algum animal no mundo espiritual? Vários. Qual? Eu gosto dos meus cão. Cão é? É. Como é que eles são? São espíritos que eu coloquei nessa posição até ter mental suficiente pra voltar a ter pensamento humano. E eles são assim, desfigurados? Sim. Tipo assim, ó. Mas. Meio cadáver, meio osso. E quais os outros animais que o senhor tem? Gosto mais de cão. Algumas vezes eu trabalho com os voadores, mas é mais com morcego. E aí, como é que se trabalha com morcego no astral? Olha, tem algumas vezes que chega uns povos aqui, seu moço, que eles estão tudo lotados de sangue dos reptilianos. Ixi. Aí eu boto os morcegos pra sugar eles. Dreno. E quando os morcegos não dão jeito, aí sou eu mesmo que tá no dente. Qual efeito o som tem na vibração das pessoas que ouvem, exemplo, um som como esse que o senhor acabou de emitir? Esse som acaba acionando o inferno das pessoas. E é nisso que eu trabalho, principalmente a moça que tá chegando por aqui. Olha. Que é a cigana das almas. Que é a chefe da parte de que banda da casa. Claro. Nossa. O senhor já foi desafiado? Já. Qual foi o maior desafio que a pessoa achou que o senhor ia levar pior e acabou sendo o contrário? No físico, quando eu tô em terra, ninguém me desafia não, porque o povo quer correr batendo os pés na bunda. Porque não sou Um Exu igual seu tranque e seu sete encruzilhado que tem todo um ano. Sou desfigurado mesmo igual ser assim. Mas no espiritual, sim. Muito ser negativado. Querendo tomar conta dos territórios que são meus. Aí eu boto pra correr, boto os cão. Aí eles comem. Arranca os pedaços. Quando se arranca os pedaços de um espírito, como o espírito não morre, obviamente não tem como ele ficar dividido. Ah, como é que funciona isso, seu senhor? Você tem que entender, quando eu digo que arranca os pedaços, eu não estou arrancando os pedaços do espírito, é toda aquela crosta que está em cima. Na hora que os cão começam a arrancar, só tem um fio de uma égua temeroso lá deitar e ou fica comigo para me cuidar ou então vai-se embora. Eu só tiro toda aquela crosta que torna ele na ideia dele forte que não é nada. Porque não tem nem mental para sustentar. As casas espíritas solicitam os trabalhos dos Exus? Que casa que tu tá dizendo? Da religião do espiritismo. Não precisa estar solicitando nós. Nós está onde nós tem que estar. Vocês sabem de nós ou não. Pronto. Mas que tipo de auxílio o senhor dá a essas casas? Se eu for chamado, eu defendo. Uhum. Para que os negativados mais fortes não façam invasão. Ah. Ou então receba as cargas. Se tem alguma pessoa que vai lá com muita carga pesada, eu vou lá e tiro, mas não preciso me apresentar desse jeito. Me apresento de outro jeito. Claro. Quando o senhor se apresenta de outro jeito, que aparência o senhor coloca? A aparência de uma encarnação que eu tive, que era muito bonita e elegante. Pronto. Tinha uma questão muito forte de necromancia. E gostava de comer as pessoas. Hoje? Pronto. As pessoas podem não entender o que é necromancia e adaptar para os dias de hoje o que quer dizer comer as pessoas. O senhor, no caso, era canibal mesmo. É, mas para mim, comer a pessoa tinha que ser muito sedutor. Porque eu conquistava e depois arrancava o que eu queria comer. Credo. Mas o senhor sabe de catacumbas? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? O senhor respondeu a segunda. Agora não lembro mais qual foi. Então não é porque não é para ser respondido. O senhor, vamos continuar então. Quando o senhor foi desafiado por alguém, o maior desafio que essa pessoa colocou para o senhor no astral, que não levou em consideração a sua força, o seu conhecimento, e depois se enganou. O senhor pode narrar um pouco dessa situação? Olha, existe um território que é muito dividido. Que é a Calunga Pequena. Tu sabe o que é a Calunga Pequena? Que é o cemitério. Sim, porque lá há coisa para desmanche e há coisa para ser feita. Tem gente que vai lá para pegar a energia do morto e fazer coisa negativa. E tem gente lá para fazer despacho, para libertar a pessoa que pegou essas coisas. Então lá existe sempre um atrito espiritual muito intenso. Porque existem zonas que nós adquirimos, que nós perdemos dentro do âmbito espiritual, dependendo de como tiver ministrado o movimento nesse ponto de força. E na maioria das vezes é competição por espaço. Eles querem tomar um espaço e eu não permito. Porque eu gosto de ficar com os indigentes. Que é onde o povo que não respeita a lei vai querer fazer a armadilha, aí eu quebro. O que é uma mandinga? Por que o povo que não respeita ali quer fazer como o senhor quer? Mandinga é qualquer tipo de atividade magística que se aplica. Quando um corpo é indigente, ninguém tem dono. Então, da forma como ele morrer, você pode tirar aquela energia e jogar para o corpo vivo. Uhum. E terceira coisa, eu quero porque eu não disse para ti que eu trabalhava com necromancia. Sim. Então, eu sei como fechar o corpo para ninguém roubar a energia dele. Se uma pessoa quer aprender necromancia, pode chamar o senhor? Se for para ela aprender, para fazer ajudador e ter lei, e se eu tiver nas correntes dela, ou uma equipe que leva esse mesmo nome, sim. Se não, não. Como o senhor ensinaria a necromancia para uma pessoa encarnada? Depende da banda que tu vê. Depende? Da banda que tu vê. Porque a necromancia é um trabalho direto com a morte. Uhum. É com o cadáver. Eu posso usar um cadáver para estar trazendo um demônio ou algo desse tipo ainda naquela questão essencial. Como também eu posso, de repente, tirar uma doença do seu corpo e jogar para um cadáver morto. Você tá aqui com um sortilégio na sua perna, uma ferida braba. Precisa fazer uma retirada, mas é uma carga muito pesada. Então, posso ensinar o cavalo a fazer essa retirada e toda aquela energia eu jogar já para o cadáver que tá enterrado, que ainda tá com energia. E aí, apodrecer com ele, não com você, porque é só uma matéria, não tem mais espírito. Seria um tipo de vudu. Um vudu invertido, pô. Não. Vudu invertido. Não, Samus. Porque vudu, que é vudu, não trabalha assim. Trabalha com um elemento que não tem nenhuma natureza energética. E a ele você associa um daimon, uma vibração. E nele você vai fazer todo o processo. Eu não trabalho necromancia, é uma outra coisa. É trabalhar com energias que estão para padecer. Porque quando você desencarna, existe um tempo em que seu corpo animalizado, a sua energia anímica está ali. E aquela energia não tem dono. Então, eu posso usar o seu corpo para evocar qualquer ser para conversar. Como eu posso usar aquela energia para estar atraindo muitas coisas negativas. O próprio ritual que os homens de batina faz para enterrar o corpo já é fechando para ninguém pegar aquela energia. Aham. Já é um tipo de necromancia, é um ritual que fecha o corpo para que ninguém roube. Por isso que eles fazem. O que se chama extrema-unção é um ritual de fechamento de corpo. Não sei se isso daí, mas como quando o corpo já está morto, que tem um homem de batina lá, uhum, e faz as orações, aquelas coisas, ele fecha o corpo. Porque ele sabe mais de magia do que muita gente. Nossa. Certo. E um bandista poderia fazer isso? Sim. Cada um tem sua forma e tem seu rito. Primeira coisa, quando alguém da religião padece, sempre é levado os fios de conta da pessoa sobre o corpo, como uma forma de respeito, e aqueles fios de conta sela aquela energia que vai estar, então ninguém pode utilizar para nada, nem para jogar, nem para tirar. Nossa. O senhor, numa pessoa... Pois não. Pode falar. O senhor, numa pessoa que tem esse corpo, entre aspas, fechado, não conseguiria, por exemplo, transferir uma ferida para aquele corpo? Não. Celule. É como se sacralizasse um objeto. Na hora que tem um rito, que eu conheço como necromântico, e os outros vão dizer que é benção e tudo mais, aquela energia, ela é entregue. E o corpo fica inerte. Não tem mais nada ali. Não tem. Mas na maioria das vezes as pessoas não têm esse respeito. E os corpos vão abertos. Vocês aí, da vibração onde vocês trabalham, incorporam espíritos de vibrações mais sutis? Como assim, Simons? A gente ouve nas literaturas que no mundo espiritual também existe a incorporação. Seres mais sutis. Isso. Aí, isso. Aí na vibração de Exu, onde Exu trabalha, existe esses casos de incorporação? Existe. Mas no meu caso, quem é vem acima de mim para fazer um processo que não tem como fazer são caboclos de cura do meu pai, Omolô. Pode ver que teve um momento que chamei o caboclo de cura do moço, que é o Rei Zorubu, que ele me apoia em algumas coisas. Como ele chama? Rei Zorubu. Certo. É um caboclo de Omolô e tem forma de urubu. Ah, sério? É bruxo africano também. É. Trabalha igual a mim com necromancia, mas pra curar. O que o senhor fala também? Quem mais é da África, o senhor? Não. Não sou dessas bandas não, mas muitos dos que arrem aqui é tudo de uma egrégora só. Certo. Desde a véia, da nega e de outros que vêm nesse cavalo e no cavalo de outros que estão aqui também. Tem essa questão desse trabalho com essas magias. Claro. Quando o senhor vai desmanchar uma magia, o que o senhor faz? Depende da magia. Uhum. Mas o primeiro canto que eu tenho que fazer é saber que quem tá pegando aqui não merece o diamante. Se não merecer, eu não faço nada. Tá. Como é que o senhor vai saber se merece? Aí eu pergunto ao meu superior se ele disser que sim, eu faço. Entendi. E quando ele merece? Aí depende da magia. Depende da magia, depende do processo. A última que o senhor... Conta o caso da última que o senhor tem. Aqui, a gente organizou um grupo aí de pessoa que nós faz atendedor pra fazer um dia de anti-Goécia. O quê? Anti-Goécia. Anti-Goécia. Que são pessoas que estão sendo afligidas por alguns tipos de espíritos que não estão seguindo a lei. Um monte que eu vim, trabalhei, aqui tava o estoco armado com as velas. E entrou um moço aqui, muito carregado. E de repente as velas começaram a tudo cair no chão. Muito carregado é o quê? Cheio de negativismo, com muita conexão espiritual indevida. Pensamento, presença. Linhasma. Nesse moço, nem tanto. O problema dele tá mais embutido através aí dos que vocês chamam de implante. E aí? E aí as velas começaram a cair, foi fazendo tudo, tudo. E foi o que aconteceu quando acabou o trabalho, foi lá fora. Lá fora, as, não sei se tu viu, mas tem vela de defesa lá fora pra ter esse trabalho aqui. Sim. Um ser tinha entrado e tinha derrubado a vela que começou a queimar essas tábuas. Ia pegar fogo lá fora. Pronto. Aí o que foi que eu fiz? Eu tava lá no cemitério, desemboquei de lá. Mas desemboquei que eu vim com cão nos couro. Que é isso? Não me queira ver como cão, não, menino. O senhor veio como que? Cão nos couro. Que é isso? Bem. Porque bolinaram o meu, então não vou dizer nem zanga, mas eu tava com energia de meu pai. Um caos. Quando eu cheguei aqui, respirei fundo e soltei os cães em cima. E disse, come! Aí, pera. O senhor não teve pena? Não. Se me chamaram porque ele tinha feito isso, era porque eu tinha que fazer o que eu faço. Olha. Senão os outros daqui tinham resolvido. E o que final que deu essa história? Final, que o moço melhorou e esse espírito hoje em dia tá aqui agarrado comigo fazendo aprendendo. O que mais os encarnados pedem aos Exus? Caminho aberto? A minha eles não pedem nada porque eles têm medo de mim. Hã? Quando eu arrio aqui todo mundo fica calado. A minha, talvez ao maioral deste cavalo que tá aqui do lado. O seu segue encruzilhado pede coisa. É. Aí vão pedir coisa que eles acham que ajuda, né? O seu segue encruzilhado está aqui agora? Chegou. Se a gente pedir ao seu segue encruzilhadas para falar para o senhor uma mensagem para todos que estão ouvindo, ele poderia fazer isso? Tem que ver se a nega permite. Pronto. E daí o senhor conseguiria pegar essa mensagem? Sim. Pronto. Nós estamos conectados sempre. Olha aí. Claro. O senhor pode ver se ela permite? Vejo. Pronto. Continue a prosa aí, porque enquanto eu tô aqui, ela tá em outra banda aí, já me interessa. E ele vai pensando também, né? Mesmo assim, ele gosta de falar, então. Quem puder falar, ele vai ser falado, não é igual. Eu gosto de ficar no meu canto, sozinho. O senhor concebe um Exu de nome Exu Morcego, Exu Sapo, Exu Gato Preto? Sim. Por que eles têm esses nomes dele? Porque eles ainda estão no processo de transição. E assumem uma forma zoantrópica para adquirir a potência magística daquele animal que ele está transformado. O senhor, no caso, às vezes se transforma no cão? Não, eu não me transformo em cão nenhum, não, porque eu já sou o próprio cão. Quem se transforma em cão são esses aí, que estão sob a minha ordem. Aí vão ser um dia um legionário até que cresçam e sejam chefe das falanges dele mesmo. Ah, aqueles cão que o senhor falou. São espíritos normais que têm capacidade de se plasmar numa outra forma. Pra falar a verdade, são espíritos que eram obsessores e muito negativados, que eu fiz um resgate e hoje em dia eu estou treinando toda a raiva que eles têm nesse formato de cão, até o momento que eles não servem mais pra cão e vai virar um parceiro onde vai estar me obedecendo. Ah, nesse sentido. Sim. Pronto. Agora que eu entendi. É fato, seus sete catacumbas, que quanto o espírito é realmente negativo, quanto mais forte ele for, maior uma forma animalesca que ele consegue plasmar e manter? Não vou dizer quanto mais forte ele for, porque quanto mais forte é o espírito negativado, mais ele terá uma forma humana. Ah. Esses que são assim são porque eles se perderam a consciência e eles não estão mais conectados a nenhuma, como posso dizer para você, a nenhuma formação humana. Eles se comportam como bicho. Aí esses são os mais fáceis da gente tirar do que os outros. Os outros elegantes são mais difíceis. É, porque entenda, eles têm mental forte, então embate essa do pensamento. Nossa. Tirar um mago negro de cima de um filho é difícil, principalmente porque os filhos são os cão também. Porque faz o que não presta, o que não deve. Nossa. Dá um exemplo de uma coisa que um ser humano pode fazer, que não presta, que não deve, que consegue abrir conexão de um mago negro. Olha, conexão de um mago negro, seu moço, não é tão fácil assim não. É uma coisa que já vem de várias vidas. Certo. O que pode acontecer é o que, por exemplo, tu tem que entender que os obsessores, eles querem se aproximar de pessoa que tem mente forte. Pessoa que tem mente fraca, ele não se aproxima não. Aí quanto mais tu vira estudiador, mais os magos negros vão me ver e mais eles vão me tentar para que esse estudiador seja subserviente a ele. Porque não serve uma pessoa que é mentalmente fraca, eles querem pessoa que é mentalmente forte, porque ali eles nutrem algumas necessidades que eles não têm de forma autônoma. Por que o senhor fez isso? Porque a moça está chegando. Pronto. A cigana das almas. É uma forma de respeito a ela? É, porque ela trabalha em outra planta. Claro. Quando se ouve dizer a respeito de mago negro, acredita-se que eles buscam aqueles seres que podem interferir na vida de muitos. Então, não é qualquer um que vai dizer assim, ai meu Deus, tem mago negro na minha cola, e o cara não representa assim... uma pessoa que intermedia muitas pessoas. Primeira coisa que tem que se entender, mago negro nunca se fez carne. Eles nunca se fizeram carne, porque eles são grandes conhecedores de alguns mistérios. Então, eles interferem naqueles que têm mental forte, naqueles que de alguma forma possam ajudá-los no processo que eles necessitam para continuar sendo comandante disso daqui. Do planeta. É, do inconsciente. Oh. Do planeta. Porque quando tu deixa de fazer alguma coisa, embora você diga, não faça nada, mas sou uma pessoa boa, você não quer se tornar consciente, então sendo consciente é alimento que não deve. Além desse barulho, que outro barulho o senhor faz lá no astral? Esse igual sapo é. E esse que quer dizer? Aí depende. Do chamado que eu estou fazendo. Normalmente quando faço esse barulho para estar tendo desenvolvência, eu chamo as entidades que eu quero que trabalhem nos cavalos. Entendi. Claro. E vocês têm um código de comunicação, outro que fala a voz e o pensamento? Tem nós? É. Tem sim. Mas não é uma coisa que eu possa... uma coisa, uma palavra, uma coisa assim, é uma coisa que nós sentimos que está dentro daqui, que me conecta com o maior amor, eu sei que é ele. Acontece de espírito mentir pro senhor? Já aconteceu, eu já caí e penei, mas caí não porque menti, porque eu queria fazer aquilo para meu benefício. Conta como é que foi, por gentileza. A vez que mentiu... Tinha um filme meu. Que alguém fez coisa pra ele, não era esse cavalo, não era outro. Fizeram coisa pra ele e eu queria devolver. Aí fui pedir autorização maior, só que eu já fui na intenção de devolver. Aí se apresentou outro. Aí eu devolvi, mas aí fiquei pendurado. Meu Deus, vamos lá pra quem entendeu. O senhor trabalhava com um médium. Com cavalo. Não é esse? Não. Aí fizeram maldade pra esse médium. Sim. E aí você ficou, o senhor ficou bravo? Sim, eu ainda tinha alguns sentimentos muito humanos. O senhor tomou ali. Eu, pra falar a verdade, no período, porque era uma antecessora disso, era do sangue. O nosso envolvimento era como se fosse uma posse, é como se nós, no meu caso de outros, nós tivéssemos um vício daquilo que ela dava pra nós. E quando fizeram isso pra ela, ela não pôde dar, aí eu queria devolver. Caramba! Só que não podia, não devia, aí fiquei pendurado. Mas vamos lá, aí o que aconteceu, isso que o senhor sentiu? Ele falou, não, esse filho da mãe vai pagar. Esse filho da puta vai pagar. E o que é que ele tinha feito? Fez umas mandingas severas e deixou a minha filha acamada. Acamada, meu Deus. Pronto, e aí o senhor falou, vou devolver. Aí ele falou, não, eu não posso fazer as coisas sem a autorização do meu superior. Aí foi até o reino dele. Não. Eu não ia peixe, porque senão ele me perdia lá. Eu mentalmente disse que ia me conectar com ele, me conectei com outro. Se eu fosse no reino dele, ele ia me deixar preso lá. Ah, sério? Até eu aprender. Aí fiz e eu fiquei preso. Olha só como é que é a sintonia de vibração. É muito rápido. Sim. E é muito patente de real mesmo. Sim. Pronto. Isso quer dizer que os Exus correm o risco a todo momento de mudar a vibração se o sentimento dele não for verdadeiro dentro da lei. Depende. Na época eu era legionário. Quando eu evoluí, que ganhei meu ponto, que não risquei, porque aqui a gente está na banda da nega, aí sim eu entendi e vivenciei a lei. E sei que ela existe, tanto para a razão como para o amor. Pronto. Então, naquele momento, eu estava numa outra sintonia. Como que o senhor não percebeu que não era o seu superior? Eu percebi, mas eu tinha que botar a culpa em alguém. Caramba. Eu não fui buscar de outro jeito que eu buscava. Tinha outro jeito que o senhor buscava seu superior? Sim, eu ia lá fazer as coisas. Eu fiz um buscar distante que eu não conseguia. Só pra quando eu fiz essa coisa que eu já sabia que era errado, eu disse, olha, eu tentei desse jeito, mas não se conectou com o senhor, então aí é culpa do senhor que não se conectou. Levei duas mãos e fiquei de pendurado. O que quer dizer levei duas mãozadas? Uma mão bem grande, bem no meio da minha cara. De quem? Do meu superior. Depois ele me pendurou. Meu Deus. Porque ele me pendura, porque como eu tenho força na terra, se ele me botar no ar, eu perco força. Ah. Então ele me deixou longe do chão. Então basicamente o senhor devolveu. Que jeito que o senhor fez para devolver? Fui lá, quebrei a coluna dela. Que isso, Sérgio? Ficou acabado. Acredito que aleijada. O senhor fez pior do que a... Fiz. Basicamente, estudando os bastidores disso, o seu superior sabia que isso ia acontecer. Sabia. E ele só permitiu porque... Aí que eu vim fazer entendedor. Ah. Que o meu cavalo merecia aquilo. E quem tinha mandado merecer, e nós fomos só os meios. Eu podia ter evoluído, ter evitado muita coisa, mas não evoluí. Vivi uma coisa que não me pertencia, que era uma coisa humana. Pronto. E se o senhor decidisse não fazer isso, ela ia ter a coluna quebrada do mesmo jeito? Talvez outro. Ah, entendi. Então pode-se dizer que todos temos os nossos karmas, quando eles estão maduros, eles podem vazar para a vida presente e a pessoa já limpar aquilo de vez. Claro. Sim. E aí sim, foi a oportunidade que aquele espírito encontrou já de arrumar o karma passado. Entendi. Depois que eu fiquei de leitor na proteção dessa pessoa. Ah, assim seja. Aí pronto, que assim seja. Seixu, como que é o relacionamento de vocês com as Kombogis? Bem, com as que são abaixo de mim, eu sou responsável de ensinar. Com que as que são acima de mim, eu sou obedecedor. E com que as que estão igual a mim, nós trabalhamos, trocando energia. Nunca tem, assim, um relacionamento de hierarquia, no sentido de autoritarismo, não autoridade, mas autoritarismo, dizer eu mando, você cala a boca. A nega é assim. Mas se ela faz isso é porque os que estão abaixo são desobedientes. Ah, pronto. E tem vez que fala demais, aí ela faz assim, aí costura a boca. Aí fica sem falar, só pra pensar. Ela tem um poder mental desse tamanho. É bruxa. Lá fora tem a casinha deles, e quando você não faz o que deve, fica preso na casa. Até fazer o que deve. Nossa. Porque aqui tem um educandário espiritual de Exu e Pomba Gira. Aí eles entendem o que é além. Se não quer entender de aprendedor, vai entender de outro jeito. Como a lei dá força para quem segue a ela. Porque quando ela consegue fazer isso no menor, muitas vezes eles ficam obedientes porque querem um dia ter esse poder. Aí eles começam a ouvir. Quando eles vão ouvindo, embora que o vestido seja para o poder, com o tempo eles se educam. Entende a lei. O senhor sabe quem é a doutora Sara? Conheço. Já chegou perto dela? Sim, faço trabalho com ela. Então a vibração dela e a sua não são tão distantes assim? Ela cuida das coisas dela, eu cuido da minha. Por exemplo, se ela estiver aqui cuidando, eu chego e tiro. Quando você estava fazendo as coisas, a nega não teve que fazer essa armação aqui para estar fazendo firmeza para o seu tiriri. Porque ele precisava, porque estava tirando coisa negativa que eu vou, quando eu for embora, eu levo. Sim, sim. Por isso tanto som, por isso tanta coisa, porque ela estava trabalhando mais em sossego também. Deu uma soneira ali. É. E você tem que aprender a entortar as pernas, encurvar para entender seu direito, porque é uma das entidades que trabalha muito na justiça. E por isso que ele é todo encurvado. Olha aí. E nós conversamos, suas pernas estão dobrando para um lado para o outro, porque ele está fazendo trabalho com você. Ah, realmente. Que no chão, né? É, que ele está, ó. Encovando, tá trabalhando seu corpo pra central espiritual. Pronto. Sabe, é um dia tu dá passagem nele, né? Pronto, que assim seja. Da vontade de Deus, né? É, e da sua também. Não da pode só dar vontade. É, são os amigos, né? São seus irmãos. E tu é cavalo dele, não se esqueça, que precisa ser montado de vez em quando. É, que assim seja. Ô, seu Sérgio Catacumbas, quando foi a primeira vez que o senhor entrou em contato com esse tiriri? O teu protetor, quando tu vinha para a banda de cá, não sou muito conhecedor e minha corrente de trabalho não está assim muito energeticamente com a corrente do tiriri. Pronto. Falando da doutora, o senhor pode estar no mesmo lugar dela, mas o senhor tem uma distância dela em termos de evolução? Vocês são igualmente... Eu tenho o mesmo conhecedor que ela tem, uhum. Só que nós trabalhamos em área diferente. Pronto. Se ela... Eu estou do lado dela, apoiando os processos, mas ela não é superior a mim. Não. Quem é a nega? Pronto. A doutora Sara tem uma evolução espiritual maior que a sua ou isso não é maior não? Depende. Quando ela se apresenta com as roupas do médico, ela tem um conhecimento maior. Quando ela está em veste de preto velho, aí baixa a cabeça. Ah, é? É, porque como preto velho tem um conhecimento mais profundo. Ela é? É uma preta velha muito, muito sapiente, muito calma. O senhor está dizendo que às vezes um preto velho pode ter muito mais luz do que um médico. Sim, porque quando o preto velho se postura dessa forma, enquanto um médico dá luz, eles não podem estar trabalhando diretamente com alguns princípios de magia. Que só pode com o corpo fluídico de preto velho. Tá fazendo entendedor? Sim. Então quando ela vem como preta velha, que não é nessa casa, que ela não faz arreamento assim, aqui, aí ela trabalha outras coisas. O senhor já encontrou um demônio? Já. Com que eles parecem? Pra mim parece com um ser divino. Caramba, mas eles não são mal, né? Não, eu encontrei pra dar pra ele aquilo que tinha escapado do inferno dele. Que é isso? Conta sua história, por gentileza. Olha, quem tem mais isso são os povos que trabalham aí com as questões dos exorcismos, né? Mas muitas vezes, por alguma forma, que eu ainda não tenho uma compreensão, alguns desses seres que estão nesses infernos, regidos por esses demônios de leis, conseguem uma ponte com alguns médicos daqui. E eles querem vir pra cá. Só que se eles vierem pra cá, eles abrem um portal, que aí vai liberar muita gente que não pode sair pra cá, porque a vibração que vocês vivem aqui não suporta essa energia que tem lá. Aí faz um trabalho, tira essa conexão e devolve ele lá. Quem tem que cuidar da conta dele. E por que o senhor encontrou com ele e não com um subordinado dele? Olha, no dia eu só ia entregar pro meu superior, mas meu superior queria que eu conhecesse. Ah. Então foi toda uma comitiva num canto determinado que não foi lá nos territórios dele. Nesse canto determinado se abriu lá um vórtice e nós fizemos a entrega. Ele na banda dele, nós na nossa. Ele parece um humano? Ele parece um ser divino, com asa e tudo. Tipo um anjo? Sim. E interessante, é andrógeno. E como é que foi? O que você sentiu no seu coração assim? Nada. Eu só tava fazendo meu serviço. Você não sentiu vontade de não. Chegar perto, de evoluir para aquele ponto? Eixo sabe que não vai evoluir daquilo, porque aquilo é criação direta. Ah. Eu tenho outro processo a galgar, não aquele. Qual é a diferença do processo evolutivo daquele demônio, que parecia a Ana, e o de Eixo? Olha, Samus. Eita, que agora vai dar uma merda só quando começar a falar que Eixo falando de arcanjo, vai. Mas eu vou, né? Pra dar merda, vamos dar merda junto, né? Vamos. Eixo. Falando do arcanjo Miguel. Ele foi criado. E aí? Desde quando se conhece ele, ele tem a mesma posição. É. Da mesma forma o demônio. Aham. Pronto. Nunca evoluiu e nem evoluiu, né? É uma forma. Ele é um princípio do divino que se dividiu, mas que tem uma formação ancestral energética mais profunda do que essas almas que aqui se encontram. Nossa. Tem uma coisa mais conectada aí com Elohim e Veladora Silenciosa. Quando alguém está ouvindo o senhor falar, fala assim, como que esse Exu é tão sabido? Porque eu faço ouvidor. Como assim? Quando tem as coisas aqui, por exemplo, eu tava lá nos cantos, mas pedi para que fosse colocado essa aparelhagem para estar ouvindo o que a doutora falava. Ah, sério? E quando eu escuto, aí eu vou relembrando algumas coisas e sei o que é que conectava. Caramba, o senhor é muito inteligente. Não sou eu, sou assim, todo no universo espiritual. Ah, pronto. E esses bichos que tu tá fazendo tem no espiritual e são levados para vários cantos para que eles façam aprender tudo. Do trabalho feito com a doutora Fátima, as explicações que ela deu, o processo de... O senhor chegou a ver tudo aquilo? Da doutora Sara. Perdão, doutora Sara. Tá juntando as duas casas, seu moço. Você tem esse serviço, mas não é desse jeito, não. Não. Então, a doutora Sara, o senhor viu tudo o que estava acontecendo? O que eu podia ver, eu vi. Como é que estava o cenário aqui, os bastidores? Muita gente trabalhando... Os seus Exus vendo a afirmação que tinha lá fora, vendo o que é que podia deixar de carga. Porque como você é um cavalo e você tem uma certa desenvolvência, você não tem um assentamento. Então eles aproveitam casas onde podem utilizar os assentamentos para estar limpando. Eles estavam fazendo serviço lá fora. Aí tinha uma outra equipe que lia, a Rudeia, que é a equipe também desses seres aí, dos médicos da luz e de seres de outros cantos. E existe uma irradiação. Que aí eu perguntei pro meu maioral quem seria. E ela me disse que é de Sanat Kumara. Nossa. Que ele está irradiando esse processo que você está fazendo há algum tempo. Esse processo desse travanco aqui. Tá fazendo entendedor? Sim. Tem a essência de Sanat Kumara. Claro. E aí, quem é que estava trabalhando com os aparelhos ali? A doutora. A doutora, né? Pronto. Porque tu entende que ela estava conectada com o mental, mas ela podia estar andando em vários cantos. Aham. Ela só estava com o mental, então tinha vez que ela estava atrás de tu. Pronto. Por isso que ela fixava tanto, tu fixava tanto nela. Claro que sim. Porque ela estava atrás de tu. Entendi. E ali foi feito todo um trabalho. Todo um trabalho que tem ancoramento na banda de cá. De tudo. E vai ser continuado na banda de lá. Ah, é. Quando você falar lá com os outros doutores. É um doutor que tem carranca de Exu. Tu tem o quê? Carranca de Exu. É brabo. É. Caramba. Tá certo. E o que, que o senhor... É, de tudo que ela falou, o que, que o senhor aprendeu e guardou pro senhor? Que gosto de disciplina. Que? Disciplina, reforma, pensar. Que Exu não para de pensar, não. O que é que faz, o que pode alcançar, porque tem algumas vezes que as memórias estão aqui, ó. Mas nós não acessamos porque nós não temos permissão para fazer trabalho mais profundo. Olha. Aí tem que trabalhar para ver o que é que acessa, o que é que tem de manifesto. Por exemplo, depois que aconteceu esse processo, aí nós ganhamos o direito de ter uma casinha que até então agora é feita somente de tijolo e tem uma ferramenta lá dentro, que aí deu autoridade para a gente fazer outro tipo de trabalho aqui. Foi o que aconteceu, qual processo? Aquele processo que eu disse que a vela queimou lá fora. Pronto. Aí nós conseguimos vencer essa etapa e ganhamos direito de outras coisas. Ah. É, evolução. A pessoa evolui por mérito ou evolui porque é quando a espiritualidade quiser? A evolução se dá pelo o conhecimento e o galgar de cada dia. Pronto. Você tem que ir atrás, você tem que buscar e você tem que fazer. É. Aí quando você faz, você se constrói, né? Pronto. Dá um conselho, estamos chegando nos 5 minutos finais. Dá um conselho para quem se envolve com droga. Olha. Entenda uma coisa, todo lixo que tu bota pra dentro, quando for pro outro lado, vai ter que botar pra fora. Então, não bote muita coisa não, porque quando é do outro lado, sai por todo buraco e dói. Dá um conselho pra quem hoje pode parar, mas diz que não pode, mas sabe que se esforçar consegue, mas diz que não pode, diminuir na própria inteligência pra justificar da própria consciência, continuar fazendo o que gosta. Pare de ser medroso. Seja forte. E pare de ser vítima. Nada vem pra você se você não quer. As pessoas que querem trabalhar com o Exu, que conselho o senhor dá? Primeiro se trabalhe. Primeiro permita que as ideias estejam bem direitas na caixona. Aí quando procurar a casa para ter o serviço ou para fazer o sábado, veja aí como é o movimento da casa. Porque tem casa que primeiro começa com direito, tem casa que primeiro começa com esquerda, aí vai de cada casa para ver como é que vai ter os assentamentos em você. As pessoas que querem incorporar em casa, faça isso, mas vai dar merda. Dá grande. E vai se fuder você, quem mora com você. Que isso, seu Exu? Se não tiver assentamento, não tiver autoridade maioral, vai se fuder. Então o senhor diz, não faça isso. Se não tiver autoridade e assentamento, não faça. Porque disciplina, entenda como você quer ser um servente da magia, se você não tem nem disciplina de se acordar, de arrumar a cama, de fazer essas coisas. Você tem que ter disciplina simples. Então casa é canto para você estar tendo algumas energias. Terreiro é outro. Agora, se sua mucamba tem permissão, que seja feito o assentamento para que as energias não invadam as partes íntimas e as partes íntimas não invadam os campos de trabalho. Claro. Se a pessoa quer saber do que quer saber, quem é o Exu dela, o guia dela, e aí o Exu não fala, ela fica revoltada. Que consciência, senhor? Curiosidade matou o gato. Gato morto na encruzilhada é macumba. Então não seja curioso com aquilo que você não pode. Porque se não está sabendo agora é porque não tinha responsabilidade suficiente de magnetizar a energia daquela falange de Exu. Porque quando é só Exu, você trabalha com qualquer energia. Mas na hora que descobre que Exu é, você tem que entender qual reino ele trabalha, como ele se manifesta, se ele é chefe, não é chefe de corrente, qual vibração pisa. Vai ter tempo mental suficiente para isso e não vai ter, continua sem saber o nome. O que, que o senhor acha que a espiritualidade vê no senhor como sua maior perícia? Decantação. É. Como o senhor definiria isso? É um processo que é natural do espírito e da matéria. Eu sou uma entidade que cruza o Moloco Nanã. Então eu trabalho o processo de decantação. Quando tem um espírito que está muito apegado à matéria, eu decanto aquilo para aquele espírito ter uma liberdade maior e poder seguir o caminho dele, seja para o espiritual ou perseguindo alguém. Nossa. Qual que o senhor acha que é a maior perícia do seu superior direto? Conseguir ser meu superior e me aturar. Porque isso é... algumas vezes é complicado. Olha, qual que é o ponto que o senhor mais gosta de um bando? Ponto que de trabalho ou é, cantado? Cantado. Mas, meu? É. Pedi ao senhor de cantar depois, mas pedi agora a mensagem que se deu para o seu ser de pensar, uma mensagem para a humanidade. Dei, cadê o permissão? Não sei se vou usar as palavras bonitas dele, não. Não vai, não. Não, ele pode me dizer, mas eu digo do meu jeito. Tá bom. Que eu sou o eixo de porteira deste cavalo. Eu não sou o que rege. Normalmente os que regem têm um palavreado melhor. Pronto. Olha, tá dizendo assim. Que embora eu sou você esteja caminhando sozinho, que embora se você ache que não tenha ninguém, sempre, sempre um ponto em algum momento vai fazer encruzilhada com o outro. Então, dessa forma, sempre você vai encontrar, no momento certo e na hora certa, aquele ser, seja físico, espiritual, animal, mineral, que vai lhe ajudar no que for necessário. E nunca duvide disso. Que assim seja. Essa é uma mensagem para mim. Boa, porque serve pra todo mundo, né? É, se a coisa caiu pra tu. Não, mas é um bom ensinamento. É, mas se caiu direto pra tu é porque tu tá começando a não querer estar tão sozinho assim. Se me chama vingar raiz. Pronto. Que assim seja. Deixar de ser bandoleiro, menino. É. Pronto, seja. Seu Exu. Qual foi a sua... seu maior arrependimento da sua existência? Foi não ter entendido a magnitude de ter uma pessoa amada ao lado sem ter posse dela. Você pode falar isso de outro jeito, para ter certeza que as pessoas entendem. Oi. Eu não sabia o que era amar, então a moça que eu convivia, eu não amava, eu possuía. E hoje em dia eu estou só. Até onde eu encontrar quem eu devo encontrar para galgar em uma caminhada de equilíbrio. Ô, seu Exu, estou percebendo uma coisa, o senhor vai falar para mim sem pressão minha. Quando eu viro com os pés para um lado, passa uma corrente de calor, para o outro não passa. É fato isso aí aqui, é... caramba! Aí às vezes, aí a hora que eu tô aqui, ela vem pra esse lado, eu vou pro lado, tá mais fresco. Que coisa! Isso é um movimento que o Tiriri tá fazendo na sua mão. Porque ele tá querendo montar, por isso que ele corta as suas pernas. Olha, moço, não acordar a noite com a mão pra trás, é só o Exu e viver Exu. Por mais que tenha cama, senão o povo vai sair correndo. Claro, Exu. Qual que é a sua mensagem final, por gentileza? Olha, existe uma coisa que a Neida fala que é muito forte. E ela não teve a oportunidade de falar aqui, que o trabalho dela era outro. Mas que eu vou falar, que eu acho bonito, fiz aprendendo. O problema não é vocês duvidarem de Exu. O problema é quando Exu começa a duvidar de vocês. E vamos ver quem é e quem não é. Que assim seja. Qual que é o ponto que o senhor, assim, gostaria de compartilhar com a gente? Olha, tem um ponto que eu canto, que é meu ponto de chegada. Que é assim. Tudo correram para Lá vem Exu! Seu Sete Catacumba! Salve, salve sua banda também! Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Espero que tenha sido feito entendendo que não sou muito bom dessa palavra. Foi sim, senhor, muito bom. Muito obrigado, seu Exu. Obrigado. Pois vamos embora. Obrigado. Assim seja. Os espíritos estão se apresentando, sua divindade? Ah, eles estão começando a sair da sala. É. Uhum. E quem deles seria assim mais próximo de mim? O seu Tirini. Pronto. Constantino. É. Que legal. Muito bom. Pronto. Então, eles todos estão indo embora ou algum ficou? Não, alguns estão estabilizando a energia que está aqui, alguns estão indo para a tronqueira e tudo mais. Quem sempre fica perto observando é o Chiquinho. É, ele está ali do lado. E como é que ele aparece com o quê? Olha, tem vezes que ele aparece de uma forma, tem vezes que de outra. Hoje ele está aparecendo como um neguinho. Tipo, com que idade, né? Porque assim, o Chiquinho ele tem uma idade, ele se apresenta com uma idade de 8, 9 anos, mas o mental dele é de 20. Sim, ele fala no diálogo. É. Mas a aparência é de 8, 9 anos. 8, 9 anos. Claro, claro. E você consegue ver coloração de energia ou aqui está igual que tá, eu estou vendo? Espiritualmente há uma diferença de energia, né? Algumas cores, elas são bem mais suaves. Mas desde que a doutora Sara na hora de estar aqui, que eu sinto uma apresenta muito da energia índigo. Energia? Índigo, de cor índigo. Pronto. Que é uma das coisas que ela tem no processo de trabalho. É, claro. Então, muito obrigado novamente por permitir que esse estudo fosse feito na sua casa, tá? Como que chama aqui? É, Tênis de Umbanda Médicos da Luiz, fica aqui em Fortaleza, Ceará, no bairro Médio. Porque agora aqui nesse último trabalho que estamos realizando junto nesse momento, né? Por que que você, novamente perguntando, se permitiu fazer esse trabalho através da sua matéria, permitiu que colhessemos todo esse conhecimento com a espiritualidade? Assim, a casa onde eu exerço a função de pai pequeno, ela está passando por um processo de transformação, transmutação, uma mudança de trabalho espiritual. E há mais ou menos um ano atrás, para ter esse enquadramento, eu precisaria me abrir e ter alguns conhecimentos. Foi quando algumas entidades, principalmente a Globo Tema, pediu que eu pesquisasse algumas coisas, e foi quando eu encontrei o Diálogo dos Espíritos, e no Diálogo dos Espíritos eu vi que alguns outros pais e mães de santo que participavam, elas estavam tendo a mesma vivência que a minha. Uhum. Então eu senti toda uma egrégora. E admirei muito o trabalho, até que de repente vocês chegaram aqui e da mesma forma que eu fui ajudada. Eu gostaria que a espiritualidade, através de mim, que nós somos só um, eu pudesse ajudar outras pessoas. Puxa. Quando você falou até que vocês chegaram, apesar de eu ser sozinho na matéria, você fala os espíritos também. Os espíritos e até a questão física, porque entenda, o meio que teve para o diálogo chegar aqui foi um paciente que chegou na casa, como você dá o nome, e esse paciente começou a ter um tratamento diferente que a vovó passou, que ele teria que abraçar todas as pessoas aqui para ele ter uma conexão maior e tudo mais. E de repente esse paciente conhecia uma outra pessoa que trabalhava no terreiro que ia passar pelo diálogo. Ah. Aí pegou o meu número, eu falei com o Marcos e depois falei com você, hoje a gente está aqui. Pronto. No quarto diálogo. Que assim seja. Que assim seja. Muito quarto diálogo de hoje, né? É, não, são quatro espíritos, são quatro diálogos, não? Não, foram oito. Ah, tá certo. Porque foram 2 horas cada um. Ah, então tá difícil. Mas é o quarto espírito, né, que falou. É, foi o Chiquinho do Marinho, Vovó Montema, Doutora Sara Nóbrega, Mãe Negra Minha Fogo e eu, o seu Sérgio Catapulso. 5 espíritos, graças a Deus. Olha, realmente muito obrigado, passamos aqui por Fortaleza, deixamos muitos amigos, né, e levamos muito conhecimento dos espíritos e que Deus abençoe a sua casa. E nós ficamos gratos de poder participar desse movimento espiritual que nós temos aqui como a intenção é a conscientização das pessoas para o seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes de ter te conhecido, por ser você. Muito obrigado, viu? Te conhecido, Jéssica, e siga a sua caminhada. Eu vou mandar aqui de Jéssica. Oh, que lindo. Que maravilhoso, belíssimo. Graças a Deus. Essa senhora é a sua mãe? É minha mãe, é a presidente da casa. Claro. É a dirigente do terreiro. Exatamente. Ela é a presidente e o meu pai, também é meu babalá Orixá, é o esposo. Muito obrigado, viu, por esse termo aí, Andarilho de Jesus. É um andarilho, e agora você é um andarilho, você é lindo. Isso, você é lindo, a sua missão é linda. Viu? Muito obrigado. É assim. Que Deus abençoe e abençoe a senhora e sua casa. Cheio de humildade, Senhor, e a humildade é a força com você, o crescimento além da humildade. Muito obrigado. Que assim seja. Primeira coisa, não tem que estar fazendo filtrador, você tem que entender o que você é. Tem pessoa que nasce com os instintos ruim. Se nasceu é porque tem alguma missão com aquele instinto, então banda pra fazer coisa boa com aquilo dali. Tem muito vida corrente aqui da casa que não serve pra estar sentado sendo curado ou não. Eles estão aqui pra pegar carga. Então eles ficam lá pegando as cargas, até que eles aprendam o que tem que aprender para sentar, para ser curador. Como tem filho que é curador que não consegue pegar carga. É você se colocar no seu canto. Nossa. O eixo de lei é o que segue as ordens. Uhum. Faz entendendo. Tem um trabalho de resgate, tem um trabalho de transmutação. Os que não são da lei usa os conhecimentos para benefício do cavalo, para benefício próprio dentro do astral.